Vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha aqui nesse plenário, também pelas mídias sociais, pela imprensa que nos acompanha, minha cordial saudação. Hoje nós tivemos uma visita ilustre nessa casa, que me fez mudar um pouco o foco daquilo que eu iria trabalhar. Eu quero aqui cumprimentar a cidadã, a munícipe, Carmen, minha amiga, Carmen Fontoura, lá do loteamento do bairro Eldorado e bairro Tito, que coordena a associação de bairro. Que bom, Carmen, se todas as pessoas de Taquara tivessem a tua coragem. Que bom se todos os bairros de Taquara estivessem tão organizados quanto o bairro Eldorado, quanto o bairro Tito. Porque quem sabe assim, as milhares de vozes que existem lá nas ruas estariam dando muito mais força na busca da solução dos problemas de Taquara. É inaceitável. Estamos chegando em 2020 e nós termos aqui em Taquara bairros, não é? Único e exclusivo de vocês. Nós temos bairros com esgoto correndo a céu aberto. Isso é caso de saúde pública. Isso já quase que foge da administração municipal e cabe sim o Ministério Público agir contra a administração municipal. E aqui eu digo, é agir contra de hoje e seguir agindo contra de amanhã, independentemente de quem estiver lá. Porque isso é saúde pública, isso é inaceitável ao ano qual nós estamos vivendo. E quero então dizer para a comunidade, usem de espelho, assistam no canal do YouTube o que a senhorita, minha amiga Carmen Fontoura fez. Também tivemos aqui na noite de hoje um projeto de lei apresentado por esse vereador, que tornava público, ou pretendia tornar público, a lista de espera para exames e para cirurgias em relação às pessoas, aos cidadãos cadastrados e cidadãs cadastradas no Sistema Único de Saúde, no município de Taquara. E, infelizmente, a situação, que ela é maciça aqui dentro dessa casa, se posicionou contrário ao projeto de lei, não permitindo que as pessoas pudessem acompanhar qual a sua posição, pudessem acompanhar de uma maneira mais clara, limpa e transparente o andamento da lista de espera, o andamento da saúde pública do nosso município. Quem perde? Claro que é o vereador Luiz Felipe, que deixa de ter o seu projeto atendido, mas muito além desse vereador, quem perde é o cidadão que está lá na rua. São as pessoas que não sabem de que forma as coisas estão sendo geridas e estão acontecendo no município de Taquara. É uma pena, mas essa é a realidade. Ao mesmo tempo, nós votamos aqui mais uma vez um projeto que, se fosse aprovado em qualquer outro município que não o de Taquara, ou melhor, que se o prefeito de qualquer outro município tivesse feito o que o prefeito Tito está fazendo aqui em Taquara, já teria sido impeachmentado, já teria sofrido impeachment e não seria mais prefeito, porque mais uma vez está cometendo um ato de improbidade administrativa que eu tenho certeza que vai ser apontado pelo Tribunal de Contas e que vai responder perante a Justiça num futuro não muito longo, bastante curto, ali na frente. Quando ele resolve primeiro contratar o servidor para depois ter autorização legislativa. E eu fico aqui me questionando, o que estamos fazendo aqui dentro dessa casa? Se estamos aqui para legislar e para fiscalizar. Se não existe a previsão do cargo, obviamente, antes de contratar, o que, que o prefeito precisa? Autorização legislativa. O que, que é o praxe? O que, que o prefeito costuma fazer aqui em Taquara? Primeiro contrata, para depois submeter a autorização da Câmara. Então, com todo respeito, o que, que nós estamos fazendo aqui? Para que 15 vereadores nessa casa? Vamos economizar e vamos reduzir urgentemente o número de vereadores e vamos devolver esses recursos logo para que a administração possa, então, ter mais recursos e fazer mais obras, porque nós estamos sendo falhos naquilo que é o principal e a essência do trabalho do vereador, que é legislar e fiscalizar. Estamos sendo falhos, muito falhos. Infelizmente, o meu tempo se acabou. Teria aqui muitas outras pautas para trazer, mas encerro agradecendo a todos que me acompanharam e sigo à disposição. Próxima vereadora.